Ciclo Paisagem. Eterna visão, real e imaginária. Surreal muitas vezes. Envolvimento completo. Seu ambiente abraça e se faz sentir. Sua enorme imensidão. Atento, absorvo no olhar e visualizo apenas um ponto. Abstração de um momento. Reluz no ser seu sentimento. Traz o cheiro, a vibração da cor. A sensação que toca o corpo. Que nele penetra, fazendo parte de sua mais interna imagem. Energia que revitaliza, ressignifica o sentido de ser e existir.